chama de traiçoeira, me tranca na geladeira, apaga minha fogueira, promete qualquer besteira, que eu fico toda faceira. Tortura essa brasileira, me arranha com a pulseira, me enforca na trepadeira, dura minha chuteira. Menino, mas que zoeira, cadê meu advogado? Será? La luz a la media boca, essa me mucho louca. Não, isso não me dá coceira. Vem cá, minha compoteira, balança essa pasmaceira, me bate com a cabideira, me chama de lavadeira, não grita, não dá bandeira, periga, marca a bandeira, quebrei. Segura, me deu gagueira, eu juro que é verdadeira. Disfarce, chama a enfermeira, tá dando uma tremedeira. Mamãe, vivo Zé Pereira, cadê meu advogado? La media boca, bésame mucho loca, no, eso no, vida costera.